Minha liberdade eu já conquistei. Me diz algo que ainda não sei. Inimigos eu perdoei. Me diz algo que ainda não sei. Levei verdade por onde andei. Me diz algo que ainda não sei. Fiz muito mais do que eu imaginei. Me diz algo que ainda não sei. Outra ali. Me diz algo que me seja novo, algo que me faça menos louco. Me diz como que eu realizei os planos até o topo do jogo. Tenho orgulho dos irmãos que estão comigo há tanto tempo. Reino o tempo todo. Hoje nós não joga por pouco. Liberdade, liberdade. Sílabas se unem em palavras. Atuam sobre chakras, somos autodidatas. Facão abrindo a mata, só o tempo me mata, eu já sei. Sociedade opaca, perdida sempre acata. Medidas de um primata, vestindo sua gravata. Inteligência falta, muitos com a mente fraca, eu já sei. Por isso que eu trabalho pra vencer isso. Perdoei inimigos pra esquecer isso. Me peguei na contramão, então mudei o ritmo. E descobri que o inimigo era o meu eu íntimo. Tô numa busca mística, diriam tanto mística. Essas coisas não sei, soam como enigmas. Pessoas um tanto nítidas. Eu vim pra me vingar de tudo que nós somos vítimas. Fazer música no Brasil é pra pouco, só a sobra. Cinco conto pela mais bela das obras, povo cobra. Músico, mas não cobra político. Fé nesse futuro, hoje eu tô convicto. Me dá uma notícia boa. Não vem dizer que o tempo voa. Os ponteiros estão na palma da minha mão, então meu grito na eternidade ecoa. Minha liberdade eu já conquistei. Me diz algo que ainda não sei. Inimigos eu perdoei. Me diz algo que ainda não sei. Levei verdade por onde andei. Me diz algo que ainda não sei. Fiz muito mais do que eu imaginei. Me diz algo que ainda não sei. Falo muito, fazem pouco. Jogo muito, eles sabem pouco. Culpa o jogador, culpa o jogo. E todos estão em busca de um troco. Sabe quanto vale o que você tem aí? Todos querem a mente de um louco. Liberdade, liberdade. Eu procurei em toda a cidade. Cinturas finas em bares pares. E nada disso encontrei verdade. Muitos querem tudo que eu conquistei aqui. Agem como se fosse fácil. Tu não sabe nada que aprendi aqui. Melhor não fazer o que eu faço. De olhos bem fechados, eu vejo a luz sendo iluminado. Andei perdido, mas eu tenho machado. Eu tenho me achado, iluminando, imunizado. Andaram manchando essa porra, mas eu levo machado. É guerra. Quiseram subir, subiram. Tentaram me ver, não viram. Os que tentaram bater de frente, olharam ali cá, fugiram. Tem um mano tipo aquele de um game. Tá cheio de cima esse panguá. Tô com seu calcanhar na mira. Eu já me libertei do inimigo. Eu não vou competir mais com ninguém, primo. Agora a guerra é só comigo. Eu sei que não existem pecados, são só erros. Eles servem de lição e aprendizado. Evolução pro meu espírito. Eu tô livre, mano. Abandonei o exílio. Hoje eu sou pai, o filho, o Buda, o Cristo, o mestre, o aprendiz. O vento e o lírio se ligou, eu sou a prova. Vivi o pico de sangue nos olhos. É o bonde que chegou pra fechar o circo. Isso é 30-30, porra.